Decolar, a 1 Leda Módulo, a zona 500 e controle Salvador 1208. Compreensão do sentido correto, por favor, não deve ser no tempo para que estiver aqui no momento. Ok, então Mariana 3, vamos ver. O passageiro 221 é presente? 221, saída nova posição WhatsApp, confirma? É, corrigindo, é WhatsApp, é. Estou no autoridade, repassado. Estou no autoridade, repassado. Estou no autoridade, direto barreira. Direto barreira, gratíssimo. Gol 229 sem identificação. Gol 959 sem identificação. Gol 959 desta vez chegar a moto para 426. O ajuste 908. 3, esse ano de explicação, esse ano de chegar da ZEP, para o nível 050, a gente está no nível 02. 5126, copia. Cuidado para confins, via bênção 21, nível 360. Perfil de saída árvore 1, após transmissão elétrica. Responder 5570, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, portão 1, chame para o Pachimete, no meu. Decolar 237, modifique o transponder para 5003 e chame o controle Salvador 120, decimal 8. 5003, chama o 120, decimal 8, confirma. Afirma. Bom dia, tá 3171, desculpa. Bom dia, tá 3171, né? Com os quatro radares da colagem, tudo ali, a 5 caminho 320. motorista ia para 2010, o ajuste no 018, saí com o número 2 da transformação, está privado e agora está possível prestar o 0 na taxa e está privado. Salvador, bom dia, Oxalá 6265, com a informação até o posto de abertura. Oxalá 6265, SN, identificação, voo e ponto, para o Salvador, no 098, missão 304-1006. Tira ponte, 1008, fala 410, Salvador, 759, estabilizado. 759, chama a torre da presença, 1008, disse 195. 845, Xenon 6225, contato radar estabelecido 53, Lira Nordeste, Salvador. Reposição pelo. Ok, Xenon pelo, 625. Desautorizado, piscou no zero, vento 130 graus, 099. Pelo, por favor, 0. Sim, reposição pelo. Graças, no chão centro Recife, da frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, com o voo. Três, da Guarante Copa, prepara a saída São João e transmissão Box. Pense após quando pronto, ao 5-1-2-1. Volume 759, no solo 47, liberando via Foxtrot, Taxis e Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 79. Para o Galeão, via PZ 144, após conforme o plano de voo, nível 340. Efeito saída São João, Luda, Docu. Transponder 5572, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Alto para o Galeão, nível 340, Salvador, 0, São João, nível Docu. PZ 144, 5572, transponder 208, ao controle. Outra 3153. São 3163, correto, remoto na faixa, um campo, puxa, deixa, né? É, chama na aplicação, né? 093, no salão 50, libere via Eco, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Eco Alfa, Juliette para o 08, voo 093. A gente tem velocidade, isso está vindo. A gente tem pista da 06 da 08, a taxa estabilizada. Aqui a velocidade de MS da pista 10, com 108, a taxa estabilizada da 0225. Pode voar a altura da presença? E você está testado pelo meu esporte, a gente tem pista. Tem mais um. Autorizado o Zuma, resposta do Zé. Vamos lá. Azul 512.000, portão 01, autorizado, reportado. Eu tenho a identificação, dessa vez chegada a mão para 4.10, o original 0.18. Esse bravo is, desce para 2.06. Autorizado e ABS, na pista 0, o original 0.9, a taxa estabilizada. E essa é a taxa estabilizada, isso é isso. Chama a 2.5, chama a torre, frequência 1.8, desse nome aqui, meu posto. E o espaço é 0.2. Chama a 2.5, é Alfa, chave chocada. Chama a 2.5. Cruzeiro Sinfonia, o estado pouso autorizado pistão 10, vento 1, 4, 0, 0, 0, 9, 9. Cliente de Sul, zona 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Delta 3153, direcionamento no 4. Plano 3153, confirme, remota 14 ou posição 04? 14, remota 14, para o direcionamento, tá? Tem que autorizar no rapaz fax. Rapaz fax, 153. Com o 2000 autorizado ali, ele manter esse plano 0. Romeu Whisky, Bravo Whisky, Solo 03, libere via Eco, táxi via Alfa, mantenha posição de seu táxi de LED, aguardando para o ingresso. Confirmando ela está? Inicialmente antes da táxi de LED, R2 da TAM, no pushback no seu ponto do aeróbico. Fumo 2000, autorizado a linha área decolar, pistão 90, vento 1, 4, 0 graus, 0, 8 graus. Fumo 5,7 para 2000, está autorizado em ABS, a sua da pista no 0, lixo no 08, a taxa estabilizada. 2000 autorizado, ABS, está autorizado, 3,5,7. Fumo 2000, decolar 205, chama o controle Salvador no 20, décima 8, ou 2. 208, bom dia. Controle, bom dia, azul 5126. Azul 5126, com o papo maior de decolagem, eu já vi arco 1 para a 360. Via 360, azul 5126. Hotel Romeu Golf, prossiga. Gente, Hotel Romeu Golf, comprou whisky autorizado no local de Manimá, o número 10 altitude, aciona o transponder 0150 e a frequência do controle Salvador no 20.8. Então, meu gosto correto, eu posso ficar pronto para o acionamento de decolagem. Salve Salvador, TAM 3153-173 a bordo, para o táxi. TAM 3153, táxi autorizado via Pátio 1, táxi 1, de até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera, reposta pronto, ajuste no 08. Pátio 1, Índia, ponto de espera pronto, 08, né? Peraí, Whisky Bravo Whisky, após passar as 2 da TAM, prossiga o táxi via pátio principal, táxi de Lima, reposte na Lima para o táxi via pista. 420, me copia. Autorizado para Campinas, via 310, Cuidade 316, pode conforme o plano de voo, nível 320. Perfil de saída São João 1, Leda Motiva. Transponder 5014, frequência do controle Salvador, 120.8. Funcionário 6211, bom dia, hotel confere, copia Galeão 360. Autorizado para Galeão, via pêndulo 44, após conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída São João 1, Leda Doctor. Transponder 5016, frequência do controle Salvador, 120.8. Do Galeão, nível 360, dia 344, 35, que é a Golfo Romeu, 2 de novembro, 8, 5, 7, ponto. Saída Sambu 1, Leda Doclo, controle 1208, transponder 5016, Pochané 6211. Pochané 6211, correto, portão 7, então, faz o Pochané de semana. Então, 3517, avistado, povo autorizado, pistão no zero, vem para 140 graus, 099. Pois não, 0357. Bravo, isto autorizado, Lima, cabeceira 35, táxi via pista, reporte liberando na táxi papá. Então, 3153, após o pouso na nave da companhia na curta final, atualizada a minha manter de chamada. Pouso na nave final, alguém mantém pistão no zero, então 3153. Na frequência livre, em bom dia, Luiz, para Luiz. Preciso na frequência 125.8, 126.0. 597 no salão 13, Romero via Eco, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 735, 17. Golfe, reporte fora do solo, ajuste em Salvador 1018, vento 1,40 graus, 08 nós. 1,53, decolagem autorizada pista 10, vento 1,40 graus, 08 nós. Autorizando decolagem em pista 10, 3153. O meu Golfe comprou uísque, prossiga inicialmente 500 pés, aguardando a atenção para o nome, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom. Acho uma controle, eu vou comprar mais 500 pés. Gente. Bom dia, White Cop número 2, prepara sair da Arbor 1 no Vendição Elétrica. Arbor 1 é para guardar o hotel na frente. Campanha 253, decolar 2005, chame controle Salvador no 20, décima 8, bom ponto. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, eu tá 3153 no perfil da Arbor 1. É 3153, contato radar decolagem, suba via Santo Uma, para nível 340. Compre o perfil 340 da 3153. Sim. Ok, radar 13. Autorizado para confins via turbino 21, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa, boa posição Mítico. Responde 5026, frequência do controle Salvador, 120, décima 1. Teste autorizado com 15, nível 360, saída Arbor 1, trânsito Elefa, após Elefa direto Mítico, transponder 5026, controlando 120, décima 8, com 903. Bom, 9093, correto, para o pushback, tá? Chame o solo em 121, décima 9. É o solo 219, bom, 9093. Será confirmado que o solo é 10, né? Afirma, 10. Sim, graças. Puxa, 6225, copia? Possível. Autorizado para Brasília, via presumo 7380. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, responde 5013, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Segue, autorizado Brasília, 320, transmissão 17, é fora da 10, Arbor 1, transmissão Elefa, antena 5013, controle 108. Puxa, 6225, correto, para o pushback, táxi, chame o solo em 121, décima 9. Amanhã solo para o pushback, chame o solo em 4201, tudo? Na 6211, tudo? Azul 2775, aciona a identificação, voo e voo MED, para que você chegar no voo MED 1, ajuste no 08. Azul 2775, contato relato, 23 milhas, passando a posição oral, é para a escala descida.